comigo dar um passeio de barco, carochinha? É fácil, só tens que aprender a remar. Rema, rema sem parar até ao fim do mundo. Se aprenderes a remar bem, o barco não vai ao fundo. Muito bem, carochinha, preparada para remar mais depressa? Sim, vamos lá. Rema, rema sem parar, não podes desistir. Pois se tu não remares bem, ao mar tu vais cair. Boa! Achas que consegues remar mais depressa? Acho sim. Rema, rema sem parar até ao fim do mundo. Se aprenderes a remar bem, o barco não vai ao fundo. Fabuloso! Mas eu sei que tu consegues remar, é